Torre, é o Guardião 07. Guardião 07, retorno para o GRAE. Afirma. Está autorizado, sinal direto a GRAE, informe do solo, vento 1 no 00 graus, 1 no 29. 7. A conta final para o GRAE, Guardião 07. Vicente, forme no solo, vento 1 no 00 graus, 1 no 09, Guardião 07. 7. Seu solo aos 15, ao estacionar, fazer essa lista. Salvador, boa tarde, está 3154, baixou, checou o visual. Sente de repouso, pista 10, vento 1 no 00 graus, 1 no 29, 3154. Repouso, está 3154. 3154, solo zona 9, livre direita, chama 1211, solo. Direita, solo 1211, tá 3154. Salvador, é o 097, final INS, passando externo, baixei, salvou. Ciente, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 109, 097. Pouso autorizado, 097. Estou em Salvador, 4462 da Azul, passando a Duna Visual. 34462, chame passando externo, chega sem. Passando externo, com 34462. Salvador, muito boa tarde, voo 2017, ponto de espera pronto. Gente, manter a posição. Manter ponto de espera, 2017. Deixa eu estar aqui, papai. Externo, mais um 4-4-3. Agora a seleção de pouso. Vai dentro. Zero, 97, solo. Aos 2, 3, livre à direita, 1, 2, 1, desceu a 1 no solo. 2, 1, 1, 1, boa. Oi, Salvador, boa tarde. Papa Romeu, Serra, Papa Oscar, estabilizado no RNAV da 1-0. Presidente, reporte passando 372. Contrapassando o Cervito 372, que é a Papa Oscar. Uma 3 de pouso na 10, 4-4-2. Relativo, livre pouso, 100 graus, 109. Livre pouso. O Gol 2017 vai decolar, fica liberado? Tem condição de decolar imediato, fica pista livre? Ah, de imediato, quando autorizado, 2017. Então ali mantém aguardando pista livre para ser autorizado. Aliás, manter Gol 2017. Serra Papa, vai passar o Serra Victor 372, trem embaixado travado. Gente, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardo, Serra Papa. Azul 4462, solos 25 direita, 121 no 1 no solo. 21 no 4462, direita. Segura decolagem, Gol 2017, vento 100 graus, 10 mais. Segura decolagem para o Gol 2017. Cordial, boa tarde. Passaria 2230, estabilizado no localizador. Deixa, aguarde autorização de pouso. Guardando autorização de pouso, 2230. Capaz que ele pôs, 120 graus, 120 mais, chega o trem. Gente, baixado travado, que ele pôs, tá bom. Confio, não entendi. Ah, tá ok, tá livre o táxi, chame para ingresso 117, papá. 2017, decola os 27, controle 19, decimal 8. 198 grato, 10, 17. Oi, Salvador. Boa tarde, Sanero 63, 14, estabilizado, localizado na da... Sente a porta de maçã do sino, 63 no 4. É. Serra Papa Oscar, solo 28. Direita 121, decima 1 no solo. Direita 121, obrigado. Série 2230, baixar travado. Passaria do vento 100 graus, 10 nós, livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, confia o vento? 100 graus, 10 nós. 2230. Tá, confia, impossível. Matheus, sua decolagem é para dar 35 e decola direto na radial. É, tá pronto para ingresso? Autorizado, ingresso à direita, reporte alinhado e pronto. Passando externo baixado e travado, Oceaner 63, Alon 4. Ciente, aguarde autorização de pouso. Solo 30, direita, 1-2-1 no 1 no Solo 30, 2-1 na direita, passaredo, boa tarde. Para manter a posição. Pouso Oceaner 63, 1-4. 3-4 agora, livre pouso, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Livre pouso, 1-0, Oceaner 63, 1-4. Papai, livre decolagem, 1-2-0 graus, 1-0-2, papai. É 3-1-4, solo 3-2, direita, 1-2-1, decimal 1 no som. 2-1, decimal 9, outro. 1-2-1-1. 1-1. Salvador 35241 no próximo do ponto de externo 10, pronto. Ciente, mantém a posição. Ciente, quando autorizado, decola de imediato. Salvador, boa tarde. Então, 3192, situação de acerra, baixada travada. Ciente, 3192, livre pouso. Pistão 10, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, pistão 10, tá 3192. Liga Delta Papada, decola os 3, 3, controle 1 no 9, decimal 8. Obrigado, Alemão, mantém o 5241. Mantém 41. Solo aos 35, direita, 121, décima 1. 211, graças. Colágio Trip, vento 120 graus, um grande. Ciente, iniciando 5241. Decola aos 38, controle 120, posição 198. Controle 1198, 35241. Instalador Cordial, boa tarde. Sul 4065, aproximando do ponto, espera a mão. Fecho azul autorizado, né? Mantemos 0. Mantemos 0405. Boa tarde, Papa Tânia, FCA Serra. FCA Serra vai prosseguir para a Enrimar, confirma. Positivo, senhor. Na presente, então faço o cruzamento imediato aqui, imediato com o exame da final do 1-0. Imediato, está iniciando, Serra. Yeah. Sobe Salvador, voo 966. Serra Serra, cruzando a final da 1-0, reporte final da RIMA, vento 1-0-0 graus, 1-0, nós, Serra. Final da RIMA, Pantará, Serra. Foi azul 4065, divisa coragem, vento 1-0-0 graus, 1-0, nós. Descendo azul 4065. Torre Salvador, boa tarde, com 620, estabilizado, LS-X-Ray, uma milha, Mídia Serra. Ciente, continua a aproximação, reporte 3 checado, aguarde transição de pouso. Gente, baixar travado, 620. Gente. 620 da Gol, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós, check está indo em pouso, pistão 0. Está travado, 620. Decola os 4-2, controle 1-9, decimal 8. Decimal 8, boa tarde. Confirmando 620 em livre pouso? Relativo, livre pouso, 1-0-0 graus, 1-0 nós. Gente, livre pouso com 620. Torre Salvador. Boa tarde, o 3217 da TAM, uma meia milha para o externo. Gente, aguarde a transição de pouso. Guardando. Confirme o papita no Brilho é, normalmente ele fica no Brilho Márcio, o controle não está com a gente aqui, devido a um apoio do remoto, está lá na central de KF. Ah, ok, a gente está visualizando, mas bem, bem fraquinho aqui. Ok, essa é a frequência livre, né, Rima? Zero, solo aos 4-4, livre à direita, 1-2-1-1 no solo. 1-2-1-9, o solo, para mais a zero? 2-1-1. 2-1-1. Tá 3-2-1-7, cheque, trem livre, pouso, vento 1-0-0 graus, 1-2-1-9. Pouso livre, 6-2-1-7. Confirmando o vento? 1-0-0 graus, 8 mais. 217, solo aos 45, direita, 121, décima 1. 211. Boa tarde, o Eco Alfa Oscar, no ILS, completamente visual. Gente, Eco Alfa Oscar, continue a aproximação, repostando checado o sinal, vai pousar no 017. Sou autorizado, cancela e prossegue para o 017. Então chame quando para o cancelamento? Chamará. Para o cancelamento e base pela direita do 97, o Eco Alfa Oscar. Ciente, cancelado pela 949, autorizado base pela direita, reporte final. Reporta final, 97, o Eco Alfa Oscar. Patrulha, prossiga. Para voo em que setor? Do Eco Alfa. Eco Alfa, livre pouso 17, cheque o trem, vento 1-0-0 graus, 8 mais. Livre pouso 17, Eco Alfa. O patrulha 03, confirme o setor do voo. Sim, está para o setor norte, aguarde para decolagem, vento 1-0-0 graus, 8 nós, vai decolar com boa morte saída visual e sobre terreno. Patrulha 03, confirma o tipo do, da aeronave? Bravo 407. Torre Salvador 35446. Tá totalmente estabilizado o localizador. Gente, a participação externa. Chamaremos em serviço 5446. Você me chamando? Tem algum possível? A partir das 19h13 até os 23. Os 3 às 33, confirmando. Tem uma janela de 20 minutos aí. Sua rede vai passando, que lugar é que é? Pela Serra, para final do 17, reporte. Reporta na final. Reporta, Eco Alfa, acho que o seu solo foi 5-2, frequência livre, estacionar. 2, Salvador, Serra, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tá, eu tô ciente, mas mantém a posição até a nave já passando externo. Passou externo 5446, visual. 6446, o vento 1,00 graus, 62 é mais livre pouso, pistão 0. Autorizado pouso na 1,05446. Quebec Serra, prossiga final da 1,07 até a próxima 3 milhas, aguarde instrução de pouso ou espera, com 360 pela esquerda. Vem ativo, torre. Como é que o senhor Golfo confirma o piloto 01 ou 02? 02, vai aguardar para decolagem que eu estou com a aeronave próximo ao final do ano 7, aqui é guarda de coordenação. Patrulha 02 para decolagem para o norte e fique à esquerda da final da 17. Inicialmente eu estou com a aeronave tipo Islander na final de 4 milhas, ok? O Quebec Serra faça um 360 pela sua esquerda, mantendo o setor. E reporte reinterceptando a final do 7 para instruções. Tem quantidade de reduzir, senhor, se autorizar e prosseguir com a aeronave do aeroporto Salvador? Eu estou com outra aeronave já também na sequência, aguarde. Ontem a 360 pela esquerda. Positiva, preparado. Salvador, boa tarde, Oceano 6326. 6326, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, 6327. Tá fora do solo, patrulha 03. Ativo, patrulha decola aos 55, pro a norte, acione o código 1623, acione o 1623 e fique atento ao tráfego à sua direita, na final do ano 7, está em 360, espera, ok? 1623 transponder, tá visual com a aeronave, o patrulha 03. Sim, então chama o controle 119.8, informando que está visual com a aeronave em espera na final de 4 milhas. 119.8 vai reportar visual com a aeronave em espera, o patrulha 03. equipe no solo 56, direito 1211 no solo. 211, chama 5-4-4-6. Quebec, agora pode manter a final do ano 7, aguardando autorização de pouso. Mantendo no final do 7, pelo Quebec. Então, para o helicóptero à sua direita, era a nave patrulha. O helicóptero está mantendo a fachada da final. Gente. Meia 326, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Livre pouso 1-0, chama 6-3-2-7. Só 2 milhas aqui no Quebec Serra. Sente agora a transição de pouso. Quase. Autorizado ali, aí mantém a 6-3-2-1. Mantém a 6-3-2-1. Quebec Serra, livre pouso no 7, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais. Livre pouso, Quebec Serra. Meia 326, seu solo foi 58, direita, 1-2-1-1 no solo. 3-1-1, grato com Deus. Meia 3-2-1, livre decolar, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Seu solo 59, livre à direita, pátio aerostar. É isso que eu acho que eu tenho autorizado a acionar a Champutac. Autorizado, chama para ingresso de decolagem no 7. E é 3-2-1, decola 00, 1900, controle 1-9, decima 8. 1-9-8, boa. Decolagem, curva à direita, saída visual litoral sul, axé, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, gente. Salvador 966, ponto de espera da 1-0, próximo. Autorizado 966, alinhar e decolar, pistola 0, 100 graus 89. Autorizado, alinhar e decolar, 010, gol 1966. Controle, o Yankee Oscar Yankee está ingressando o rota-chefe. Estimativo, decolou 02, chama 1 no 9, desceu a 8, controle. 98, controle, Yankee Oscar Yankee. Mike Eco Delta, autorizado o acionamento e táxi, chama para ingresso ao site. Autorizado então, táxi, chame para ingresso. Minha agulha é 403, controle 119, decima 8. 19, 8. Autorizado, Mike Eco Delta, ingresso e decolagem, vento 100 graus 8. Tá acionar e chame para o táxi em Golfo. Ô, Mike, Eco Delta fora do solo. Estimativo, decolou 06, chama o controle 199 desse momento. 198, Delta. Autorizado, chefe de ingresso, vamos na 35, Golfo. Oi, tá pronto? Autorizado, ingresso da 35, reporte alinhado. Será que eu pego lá ainda? Mais dois anos. Sei, quem souber morre ainda. Passaredo 2230, ponto de espera da 190. Autorizado, passaredo, alinhado e decolar, 100 graus, 89. Autorizado. Agora ficando pronto, livre decolagem da 35, vento 100 graus, 8 nós. Autorizado, chame táxi, Golfo. Torre 2230, alinhado, 10, pronto. Sente, livre decolagem, 100 graus, 8 mais. Decolagem, 2230. Oscar Papa Golf, decola aos 10, controle 1-98. Bom, 198, até a volta. Até mais. Vento 100 graus, 109.